agora baba, agora faz. Pegue no bumbum, tá lindo, tá lindo. Vai ser melhor, vá. Agora desce, desce, mãe. Mais uma vez, quero ouvir. Agora faz. Vai mexendo gostoso, balançando a bundinha. Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha. Vai mexendo gostoso, balançando a bundinha. Eu conheci uma menina que veio do sul pra dançar o tchan e a dança do tchu-tchu. Deu em cima, deu embaixo na dança do tchaco. E na garrafinha deu uma raladinha. Agora o El Tchan mostra pra vocês a dança do bumbum que pegou de uma vez. Agora mexe. Tá lindo!